Sobre mim, o fogo não pode jamais se aumenta teu fogo, Senhor. O óleo não pode jamais faltar, aumenta unção sobre mim. Eu não vivo sem tua unção. Eis-me aqui, eis-me aqui.